Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ah, compadre, comadre, eu sei, no sítio, na fazenda, na roça, na rádio aí da sua cidade, meu programa passa de manhãzinho, não é? Melhor horário que tem, não é? Você não acha? De manhãzinho assim, a música sertaneja fica tão bonita tocando no rádio, você deitado assim, acordar com aquela musiquinha lá longe, ela vai chegando devagarinho assim, é bom demais da conta. Porque é o seguinte, o nosso programa, nós damos a liberdade da emissora de rádio escolher o horário que quer passar. Então tem lugar que passa de manhã, de dia, de tarde, de noite, né? Mas o horário que eu prefiro é a madrugadinha, assim, de 5 a 7 da hora da manhã, né? Que tá todo mundo acordando e tal, tá aquela moda tocando, é bom demais da conta. A discoteca do Cleitão recebe hoje a música nova de Edu Gabriel. A Faculdade da Música apresenta o mestre Antônio Marcos, uma gravação de 1970. A oração do dia, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 51. A frase irretocável é da sabedoria popular. E a dica, é uma dica de bem viver. Essa semana eu falei disso várias vezes, né? E vou falar ainda. É a dica de bem viver. O que você tem que fazer para você viver bem, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e um sucesso recente dele. E a Lorota Boa é treinamento militar, você vai ver o que é, viu? Na trilha sonora da Maria Cirlei Rodrigues, ela é de São Paulo, capital. Ela mandou aqui um e-mail contando uma história da vida dela e pedindo para incluir na trilha sonora da vida dela uma música do João Paulo e do Daniel. Daqui a pouquinho, viu, Maria? Um beijão para você, daqui a pouquinho eu vou te atender. A sugestão do beijar. Hoje ele aponta Zé Henrique e Gabriel. Eu começo trazendo aí, Rony Ricardo, Casa Comida e Roupa Lavada. Tô louco por você já faz muito tempo, e você nem aí pro meu sentimento. O futuro que eu guardo pra gente é tudo. Vou te dar minha vida, vou te dar meu mundo. Casa comigo que eu te dou. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar. E eu vou te dar assim. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Faz muito tempo, e você nem aí pro meu sentimento. O futuro que eu guardo pra gente é tudo. Vou te dar minha vida, vou te dar meu mundo. Casa comigo que eu te dou. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar. E eu vou te dar assim. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Eu vou te dar, meu bem. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar. E eu vou te dar assim. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Por você. Os meninos de Santa Catarina, Rony Ricardo, Casa Comida e Roupa Lavada, pro Reginaldo Facundo, de Boa Viagem lá no Ceará, Ele que tem um salão de beleza lá no Ceará e agora chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Reginaldo, um abração para você, um abração para todos os cearenses lá do Ceará e esparramado por esse mundo velho afora, porque tem o Ceará esparramou cearense para todo lado. Aliás, o brasileiro gosta de ir para um canto, ir para o outro, né? Eu mesmo sou do Coró, estou aqui em Brasília, a vida é assim, né? Gente, eu vou mostrar para vocês a música que mudou a minha vida. O avô do João, Cleiton Aguiar, Xote Mineiro. Já era tarde, já é bem tarde, quase noite. Eu no portão esperando pra lhe ver. Passaram 7, 7:30, 8 horas. E nada de você aparecer. Eu fui saindo sem saber pra onde ir. Vi uma coruja cismando no jardim. Cheguei pra ela e lhe assuntei: você que é sábia, resolva minha dor. Fiquei parado, coração perdido, esperando e a coruja não falou. Eu fui embora, coração partido, o meu amor só feridas deixou. Só feridas deixou, só feridas deixou. Tem nada não, eu arranjo outra mulher. Só dou amor depois de tiver ganho. Vocês vão ver como é que eu vou ficar. Mulher comigo vai ter que se explicar. Só feridas deixou, só feridas deixou. Mas por favor, não me faça dengo, nem cafuné e tire esse olhar. Fale baixo no meu ouvido, senão, meu bem, sou capaz de relaxar. Já era tarde, já vem tarde, quase noite. Eu no portão esperando pra lhe ver. Passaram 7, 7:30, 8 horas. E nada de você aparecer. Eu fui saindo sem saber pra onde ir. Vi uma coruja cismando no jardim. Cheguei pra ela e lhe assuntei: você que é sábia, resolva minha dor. Fiquei parado, coração perdido, esperando e a coruja não falou. Eu fui embora, coração partido, o meu amor só feridas deixou. Só feridas deixou, só feridas deixou. Mas por favor, não me faça dengo, nem cafuné e tire esse olhar. Não fale baixo no meu ouvido, senão, meu bem, sou capaz de relaxar. Cleiton Aguiar cantou dele, Xote Mineiro. Essa aqui é uma preciosidade que foi garimpada pelo professor Júlio César Rezende. Muito provavelmente você nunca viu falar nessa cantora e menos ainda nessa música, né? Eli Camargo, História Triste de uma Praieira. Jangadeiro de olhos da cor verde do mar, também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele levava o dia inteiro pescar, e eu, intranquilo, o seu veleiro, lá no horizonte a procurar. Mas, quando a tarde escurecia, eu sino punha-se a tocar.

faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir. Te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade, chorei de saudade. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder te sentir. Te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara Pontas, Henrique Gabriel, quando o telefone toca. Se você quiser contratar o trabalho do Flávio Bejara para tornar você conhecido no estado de Minas Gerais, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, João Paulo e Daniel, Rio Negro e Solimões e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Cirlei Rodrigues, de São Paulo, capital, me mandou aqui uma mensagem pelo nosso Facebook. Ela mandou dizendo o seguinte, que ela morava lá no estado do Maranhão, isso na década de 90, e ela escutava o meu programa pela Rádio Nacional da Amazônia. E ela falou, Cleiton, a gente juntava a família inteira no pé do rádio para curtir o seu programa no sábado na Rádio Nacional da Amazônia. Era de 7h30 da manhã às 10h30 da manhã, né? Realmente era uma audiência fantástica. Eu tinha o programa da Rádio Nacional de Brasília, que era de segunda a sábado, de 5 às 7 da manhã, e fazia no sábado na Rádio Nacional da Amazônia, em ondas curtas de 25 e 49 metros, das 7h30 às 10h30 da manhã. E a Maria Cirlei diz que tem uma música aqui que faz ela recordar essa época, né? Na trilha sonora da vida da Maria Cirlei Rodrigues, de São Paulo, capital, João Paulo e Daniel, Fazenda São Francisco. Eu fiz a maior proeza pras bandas do Rio da Morte. Com outro caminhoneiro traquejado no transporte, fui buscar uma vacada para o Criador do Norte. Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, que até na sombra investia.

Tem umas dietas malucas, porque as pessoas estão comendo muito hoje em dia, estão ficando muito sedentárias e a obesidade está virando uma epidemia aqui no Brasil, como é nos Estados Unidos, né? E aí as pessoas querem resolver tudo de uma hora para outra, quer emagrecer rápido. Não faça isso, viu? Você está colocando a sua saúde em risco. Uma boa dieta é aquela que você perde 1 quilo por semana, viu? Como cada meio quilo de gordura contém 3.500 calorias, se você reduzir a sua ingestão calórica em 500 calorias por dia e aumentar seu treinamento aeróbico em um programa geral de exercício, você pode facilmente perder 1 quilo por semana sem comprometer a sua saúde, viu? A dica é o seguinte, divida o seu prato. 3/4 você põe legumes, grãos, feijão e fruta. 1/4 com carne magra ou laticínio sem gordura. E você deve aumentar as fibras. Feijão, legumes, fruta, trigo integral, cereais e aveia são boas fontes. Experimente um alimento novo a cada dia, para você não ficar comendo a mesma coisa, para você não enjoar, viu? Um sabor novo vai livrar você do tédio da dieta, né? Olha, vanglorie-se dos dias bons e não seja mal consigo mesmo pelos dias ruins. Em um dia ruim, pare, beba água e diga, basta. Continue com seus bons hábitos e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque é o seguinte, quando você faz qualquer tipo de restrição alimentar, se o médico falar para você, você não pode comer farinha, você pode não gostar de farinha, você dá vontade de comer, não é? Então é o seguinte, gente, não acredite em dieta, não acredite em regime, acredite em educação alimentar. Eu fiz isso comigo, eu tirei o excesso de sal, o excesso de gordura e consigo manter o meu peso. Eu não deixo de comer nada, eu adoro torresmo. Então eu como torresmo, aí eu passo 2, 3 meses sem comer. O que faz mal é o excesso. Se você correr, comer torresmo todo dia, você morre em pouco tempo. Mas um torresminho aqui, outro daqui 3, 4 meses, não faz mal não, viu? O organismo precisa de tudo. Precisa de sal, precisa de açúcar, precisa de gordura. Agora, não pode ser em excesso. O que faz mal não é o alimento, é o excesso, viu? Então fica aí essa dica de bem viver. Rick Renner, o culpado sou eu. Faz tempo tô tentando achar de alguma forma um jeito de não te querer, de não procurar teus beijos, de não sofrer quando não está comigo. Me engano, tento disfarçar, mas tudo que acontece me lembra você. Parece minha sina não poder te ter, só pode ser castigo. Tá no pensamento teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou. Hoje é meu lamento, não dá pra negar, pois só nossa história acaba. Tudo pra mim acabou. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Pensamento, teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou. Hoje é meu lamento, não dá pra negar, pois só nossa história acaba. Tudo pra mim acabou. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus

sou eu. Esse cara sou eu. No cantinho do rei, Roberto Carlos, esse cara sou eu. Deixa eu dar um aviso para você, principalmente você que vai fazer 16 anos agora. Você tem até o dia 6 de maio para tirar o seu título de eleitor. O voto dos 16 anos, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Mas eu, se tivesse 16 anos, na minha época não tinha isso, eu votaria, com certeza. Porque a melhor maneira que tem de você mudar o destino do Brasil é votando. E eu confesso para vocês que a nossa geração perdeu essa guerra. Os meninos que estão chegando agora é que tem que aprender a votar, porque nós não sabemos votar, não. O tanto de bandido que tem na política, e nós é que botamos eles lá. Então o eleitor é que é culpado. O eleitor é que é culpado do tanto de bandido que tem na política. Então, ó, você que vai fazer 16 anos, você tem até o dia 6 de maio, e você que não tem título de eleitor, até o dia 6 de maio, para tirar o título de eleitor, há tempo de você votar ainda nas eleições do dia 6 de outubro, viu? E aquela velha história que eu digo aqui, não venda o seu voto, senão você vai pagar caro por isso, viu? Analise, pesquise, espere, não defina seu voto ainda, não sabe nem quem é candidato ainda, deixa todo mundo colocar as suas candidaturas, aí você faz uma análise, e aí você vai votar bem, você vai votar certo. É isso que o Brasil precisa, que o brasileiro aprenda a votar certo, porque até agora nós só fizemos burrada, porque o tanto de ladrão que tem na política é a prova que nós não sabemos votar. E quando o Pelé falou que o brasileiro não sabia votar, isso há 20 e tantos anos atrás, caiu de pau em cima dele, mas ele estava coberto de razão. Se o brasileiro soubesse votar, não tinha esse tanto de ladrão na política. A Papuda aqui em Brasília, já tem uma bancada lá na Papuda de deputado que foi preso e teve até que renunciar o mandato, né? Então a culpa é do eleitor. Então vamos votar bem, porque é o jeito de consertar o Brasil é esse. Alô... A lorota boa de hoje é o treinamento militar. Um camarada veio da roça, bobão, né? E foi servir o exército. E aí chegou lá numa missão e tal, chegou lá, o capitão estava dando uma palestra sobre minas, essas minas que explodem e matam o povo, né? Aí ele ensinou e tal, faz isso, tem um negócio de segurança aqui, você faz isso, tem que ter cuidado, não sei o quê, pererei, explicando direitinho o perigo que representava aquela mina, que é a maneira que tinha de pegar o inimigo, né? O caboclo da roça, bestão, não prestou direito atenção na coisa e levantou a mão, o capitão falou, pois não. Ele falou assim, capitão, se eu pisar na mina, o que eu devo fazer? Aí o capitão, muito gozador, falou assim, ó, procedimento normal, meu amigo. Salte para o alto, 50 metros, e esparrame-se em todas as direções. Porque se o cara pisar numa mina dessa, não sobra nada. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Semana que vem já é a Semana Santa. Aí tem a Semana Santa, tem gente que emenda logo a semana toda, e aí vai começar a trabalhar, aí já tem a Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo, no começo do mês de junho inteiro, vai ser um mês pro serviço perdido. O povo vai ficar por conta só do futebol, né? Aí acabou a Copa do Mundo, já tá nas eleições. Então é o seguinte... Trabalhar esse ano no Brasil vai ser custoso. Aniversariando hoje, Amanda Guerra, Cida Duarte, a minha querida prima, minha amiga Patrícia Goulart, a Tissa, o Elson Rodrigues Júnior, Aline Nascimento, Maristela Diniz, a minha amiga Tatiane Almeida Cavalcante, de Ponte Alta do Bom Jesus, mas que mora aqui em Brasília, irmã da Tatiara, a Ziane Silva, o cantor e compositor e professor Ari Santana, Jora Panisso e o Ronaldo Batista. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Receba aí os nossos votos de muita paz, muita alegria e muita saúde para você. E eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e livra-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros

sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. Uma pequena ação vale mais que mil palavras. Uma pequena ação vale mais que mil palavras, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Edu Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No próximo domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você que me escuta aqui no rádio não viu minha cara ainda? Ai, mas você vai ver que velhão bonito que eu sou. Você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, canal 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite, com repeteco no domingo às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de televisão para todo o país. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Edu Gabriel, Caboclinha. Casinha ao pé da serra, onde não vê ninguém. Mora eu e a viola, esperando um certo alguém. Toda noite a gente toca, olhando pro mas ela não chega. Que saudade que me dá. Dizendo que ia voltar e apenas ver seus pais, mas mentiu pra me deixar. Me disse, meu bem, não demoro, mal posso esperar. Mas já se foi tanto tempo, 2 ou 3 anos será. Serra, a caboclinha me deixou. Tanto tempo sem ninguém, nem sei mais o que é amor. No rincão eu e a viola, toda noite ao sol se pôr. Eu lembro da caboclinha e a dor que ela causou. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Edu Gabriel Caboclinha. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! Já para a sala de aula, porque eu vou chamar um grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Antônio Marcos, O Que Seria de Você? Ah, não fosse o grande amor que eu sinto e todo esse pavor de te perder. Ah, não fosse toda essa agonia que eu sinto noite e dia, que seria de você? Ah, não fosse tanto esse desejo que eu tenho amor de te abraçar. Ah, não fosse a lágrima que eu choro, o amor que tanto imploro, que seria de você? Todo meu amor eu dei na esperança do seu amor também ganhar. Hoje eu já nem sei com tanta indiferença aonde eu vou, onde eu vou parar. Ah, não fosse a pena de mim mesmo que eu teria ao ver você partir. Ah, não fosse a vida tão vazia que na certa eu teria, que seria de você? Tanto esse desejo que eu tenho amor de te abraçar. Ah, não fosse a lágrima que eu choro, o amor que tanto imploro, que seria de você? Todo meu amor eu dei na esperança do seu amor também ganhar. Hoje eu já não sei com tanta indiferença aonde eu vou, onde eu vou, onde eu vou parar. Ah, não fosse a pena de mim mesmo que eu teria ao ver você partir. Ah, não fosse a vida tão vazia que na certa eu teria, que seria de você? Juba, juba, juba, juba, juba, juba, juba, juba. A Faculdade da Música apresentou o grande cantor e compositor Antônio Marcos numa gravação de 1970, O Que Seria de Você? E eu vou fechar o programa hoje com o maior ídolo da juventude brasileira de todos os tempos, o baiano Raul Seixas, há 10 mil anos atrás. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci